começar agora com o Dr. Gastão Scheffer Neto, ele que é o delegado, também diretor da Associação dos Delegados da Polícia Federal do Paraná. O delegado esteve participando do seminário, o seminário de ações integradas de prevenção e repressão aos crimes transfronteiriços que aconteceu essa semana aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu. Delegado, bom dia. Como é que foi isso? Você está me conversando com a gente aqui, falando que esse evento, um dos objetivos dele é dar mais efetividade aos combates aos crimes de fronteiras. Nós fizemos aqui em Foz, exemplo do que a gente já tem feito em outros lugares, que a gente vai fazer em Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, um evento para trazer autoridades de todos os órgãos que atuam no combate à repressão de crimes transfronteiriços, seja contrabando, seja o descaminho, tráfico de drogas, tráfico de armas, isso que afeta tanto a população, trazer todos esses órgãos juntos para trocar ideias, para se integrar. Aqui no evento em Foz, por exemplo, a gente teve a presença do prefeito municipal, Reni Pereira. Nós tivemos a presença do delegado-chefe da Polícia Civil do Paraná, Dr. Riad. Nós tivemos a presença do juiz federal, Dr. Leandro, da juíza federal, doutora Raquel, de um procurador da República. Nós tivemos a presença não só do Ministério Público, não só da magistratura, não só das polícias, da Polícia Militar também, estava aqui participando. Nós tivemos a presença do diretor da Receita Federal aqui também, em Foz do Iguaçu. O chefe da Polícia Federal estava presente também no evento, além de cerca de 40 delegados de Polícia Federal. Todos eles debatendo, trocando ideias, cada um trazendo a sua dificuldade da sua área. Então a gente chegou a ter um debate, por exemplo, entre juízes federais e delegados, cada um falando da sua experiência e a sua dificuldade, né? Então, os delegados apresentavam para os juízes qual que é a nossa dificuldade, qual que é a nossa realidade hoje. E o juiz federal falando qual que era a realidade dele, qual que era a dificuldade dele. Qual a impressão geral que o senhor conseguiu tirar através desse seminário, né? Há que se fazer muitas ações para a gente combater esses crimes de fronteiras? Sim. Uma das grandes lições foi essa da sinergia, né? E também da gente se colocar no local, no lugar da outra pessoa, da outra autoridade, entender a dificuldade que a Receita tem. A Receita tem hoje, por exemplo, a Receita Federal, tem um carro apreendido a cada... dois carros apreendidos por hora. Dois carros apreendidos por hora. É muito carro, é muito pátio para colocar. É feita a apreensão do veículo, por exemplo, e depois esse veículo vai ficar 5 anos parado. Quando é devolvido o veículo, não é devolvido um veículo propriamente dito, é devolvido uma sucata, né? E daí a gente sentiu também, por exemplo, a dificuldade da Justiça Federal, porque o dono do carro, que foi, digamos, eventualmente apreendido injustamente, que vai ser devolvido, ele vai entrar com uma ação de regresso contra a Justiça Federal. A gente viu a dificuldade da perícia, por exemplo. A gente teve uma palestra com um perito de Polícia Federal que ele falou o que é feito, né? Das trucagens que são feitas nos veículos, as modificações, por exemplo, no amortecedor do carro, que é colocado uma peça para ele não parecer que está cheio. Então, daí, quando ele vai fazer uma curva, ele tomba. A gente viu a dificuldade também da Polícia Rodoviária Federal, que tem muitos acidentes, e a maior parte dos acidentes é com contrabandistas. Ultimamente, nós temos registrado mesmo aqui na região, região aqui, nessa área da BR-277, que muitos acidentes, geralmente carregados com carregamento de cigarro, drogas e todo tipo de contrabando. Sim, o Lago de Itaipu, ele facilita muito a entrada de armas e drogas no Brasil. É uma extensão em linha reta de quase 300 quilômetros, né? Só que por causa dos meandros das diversas baías que tem no rio, no lago, né? No rio Paraná, aumenta muito. É uma fronteira aquática que a gente tem com o Paraguai enorme. A dificuldade de fiscalização é muito grande. E a gente também teve... isso foi outra palestra, outra coisa que nos abrilhantou no evento, com o delegado federal, o delegado Ungaretti, que falou sobre o VANT, o veículo aéreo não tripulado. É um veículo que é uma aeronave, como o próprio nome diz, sem piloto, que ela consegue sobrevoar toda a área e fiscalizar toda a área. a gente tem ainda algumas dificuldades de operação, né? Mas a gente está conseguindo rastrear alguns veículos e fazer maiores apreensões, passando isso também numa proatividade, numa vinculação com os outros órgãos, passando informações para não só para a Polícia Rodoviária Federal, como para a Polícia Militar, que atua na fronteira. A gente pretende fazer outros eventos ano que vem, trazendo outras experiências, e vamos continuar com o combate ao contrabando, ao descaminho, essa entrada de drogas que vem acabando com a família brasileira, o crack, né, que vem esse derivado da... essa forma... Desculpa, não, o crack não é um derivado da cocaína, é uma forma de cocaína, uma mistura de cocaína com bicarbonato de sódio, que vem destruindo a família brasileira, criando um verdadeiro exército de zumbis. A gente vai continuar com essas ações. Delegado, o senhor citou aqui no VANT, aeronave veículo não aéreo não tripulado. Nós tivemos aqui uma comissão de deputados recentemente, fazendo uma avaliação, fiscalizando essas ações. Dá para fazer uma avaliação positiva, que o senhor falou agora, citou que tiveram algumas respostas do trabalho do VANT? Sim, já tivemos várias apreensões feitas através do VANT. Só que ela não é divulgada que é feita através do VANT. Né? Não precisa disso. A gente passa informação que tem um veículo com característica suspeita e daí a força policial responsável vai lá, faz uma abordagem e verifica se tem ou não. Né? O VANT tem um alcance de... chega a ser centenas de quilômetros. Pode ver, mesmo em situação de neblina e mesmo em situação que o veículo suspeito, né, fique acobertado por árvores. Ele consegue rastrear o veículo a longa distância. Delegado, o senhor falou do grande problema que o Brasil enfrenta, que é com relação à cocaína, ao crack. O que se tem feito a respeito? O Brasil tem adotado uma política liberal em relação às drogas. Até repressiva em relação ao traficante, que a pena mínima hoje é de 5 anos para o tráfico de drogas, mesmo para aquele pequeno traficante, para o formiguinha. Mas é uma legislação que não está atendendo os anseios da população. Primeiro que ela não distingue entre o pequeno traficante e o grande traficante, né? O capo, ou aquele mafioso, aquele líder. Tá. Isso é uma coisa importante, teria que distinguir. Uma pena mínima de 5 anos para um pequeno traficante, tudo bem. Mas para um chefe do tráfico, um Fernandinho Beiramar, um enorme traficante, isso é pouco. É pouco. Porque vai ter a redução da pena depois da execução, né, 2/3 vai poder sair, e não é suficiente. Isso é a primeira coisa. Segundo, hoje, a pena para o posse, para o porte de drogas, é uma pena de advertência. No final das contas, é uma pena de advertência verbal. Admoestação verbal, diz a lei, pelo juiz. Quer dizer, a pessoa é presa com drogas, vai chegar o juiz para o viciado, para o usuário de droga, e vai falar, poxa, você, cara, isso não é pena, isso é uma brincadeira, isso é uma injustiça com a família brasileira. Aquela mãe que tem seu filho usuário de crack, ela não quer que seja essa pena, ela quer que tenha o filho de volta. O crack tem criado um verdadeiro exército de zumbis, e se a gente não tomar uma iniciativa agora, o Brasil vai se tornar um país de viciados. Uma vez que a pessoa usa, a tendência ao vício é muito grande. Então, a gente tem que ter uma legislação que promova a recuperação da pessoa, que promova o internamento compulsório do drogado, usuário de crack. Temos que tirar eles das ruas para o seu próprio bem. Nós temos visto, como o senhor falou agora, essas ações em algumas cidades, algumas capitais, onde o crack já está, assim, está fora do controle, as prefeituras buscando resgatar esses viciados em cracks, fazendo internamento compulsório. O senhor acha que realmente é esse caminho? A pessoa vai, ela consegue esse tratamento? O que se pode fazer para dar continuidade depois que a pessoa passa por esse tratamento compulsório? A melhor coisa é o apoio da família, mas sem uma internação compulsória, não é possível a recuperação. É muito difícil a recuperação. Em Curitiba, nós temos hoje quase 3 mil usuários de crack que vivem nas ruas. É um verdadeiro exército, é uma legião de pessoas que é dependente química dessa droga. Então, a gente tem, num primeiro momento, a internação compulsória do usuário numa clínica de recuperação. E depois temos que ter o apoio da família, com o apoio do governo também, né, que vai ter assistentes sociais visitando as famílias. Pode parecer caro isso? Não, não é. Hoje, mais de 60% dos homicídios têm alguma ligação com as drogas. A vida de uma pessoa não tem preço. Não só pelo homicídio, como aquela vida completamente desperdiçada em razão das drogas. O número de doenças sexuais que são transmitidas com o apoio das drogas também é enorme. O número de crimes que tem alguma vinculação com as drogas é enorme, a porcentagem é enorme. O custo social das drogas é muito alto. A gente não pode simplesmente liberar e deixar cada um que faça o que quiser. Uma vez que a pessoa é viciada em drogas, ela vai procurar recursos para comprar essa droga. Ela vai furtar, ela vai sequestrar, ela vai explodir caixa eletrônico, ela vai dar um jeito de fazer isso. Certo, ligado. Eu quero abordar um outro assunto com o senhor. O senhor é responsável também pelo combate da pedofilia pela internet. Pedofilia virtual. Tenho investigações nessa área. O que o senhor tem averiguado? Hoje nós temos visto vários casos. A cada dia surge um caso novo e em conversa o senhor me dizia que são vários, o perfil é bem amplo dessas pessoas que são envolvidas. Isso. Na verdade, não existe um perfil exato do pedófilo. Quando a gente fala de pedofilia, a gente pensa num monstro, né? Uma pessoa com completa aversão pela sociedade. As prisões que a gente tem feito não demonstram isso. O pedófilo, pelo contrário, é uma pessoa completamente integrada à sociedade. Ele não tem aquele perfil de arruaceiro, de alcoólatra, de brigão. A maior parte das pessoas, a imensa maioria das pessoas que foram presas, elas têm um perfil justamente contrário, perfeitamente integradas, calmas, com uma profissão respeitável. Teve um estudante de medicina que foi preso pela Polícia Federal agora, há pouco tempo, há um pouco mais de um ano. Ele foi preso na cidade de Campo Largo, em Curitiba. Ele tinha o maior respeito da comunidade que ele morava. Todo mundo achava ele uma pessoa excelente. Ele tinha amizade com os pais de uma criança que ele abusou por 2 anos sem que os pais nem ao menos desconfiassem dele. Porque muitas vezes, então, o pedófilo, ele está dentro da casa da pessoa, da família da criança que ele investe. 70%. 67% dos casos, tem uma estatística que comprova isso, o pedófilo tem alguma ligação com a família íntima. Ou seja, ou é o pai, o próprio pai violentando seu filho ou filha, o padrasto. Já tivemos casos de mãe fazendo relação sexual com o filho por anos. A criança fica completamente desajustada. O caso de pedofilia por mulher são raríssimos, é menos de 1%. Né? Entre 60% e 70% dos casos, a Polícia Federal atua principalmente no combate à pedofilia virtual. E, eventualmente, a gente chega ao produtor da imagem também, né? O que é a pedofilia virtual? Alguém capta a imagem pela internet e transmite para outras pessoas, tá? Nessa relação, a gente tem visto que entre 60% e 70% dos casos, a transmissão de imagens, a captação e transmissão de imagens, o pedófilo virtual, ele se volta exclusivamente para meninos. É homem que gosta de ver imagem de menino em cena de sexo. Perto de 20% são, podia até dizer, de bissexuais, que o pedófilo ele gosta de ver imagem de meninos e meninas. E menos de 10% o pedófilo gosta de ver imagens só de meninas. Né? A grande maioria seriam de homossexuais ou bissexuais. Você me dizia também, delegado, que ao contrário do que se pensa, né, a pessoa que tem determinada profissão que envolve criança, adolescente, que se volta para a pedofilia, é o contrário. Ele já busca uma profissão que tem acesso a crianças e que ele possa ter a situação, a ocasião de exercer a pedofilia. Não é porque a pessoa gosta de crianças que ela se torna pedófilo, ou querer dizer que é pedófilo, né? Mas o perfil do pedófilo geralmente é ligado com isso. Ele já nasce com esse desvio. Ele já tem esse desvio, parece de longa data, e ele busca alguma atividade que vá se relacionar com crianças, que ele vai ter oportunidade de molestar crianças. Pode ser, a gente tem visto casos de alguns pastores, infelizmente pastores evangélicos, padres, já tem tido noticiado pela mídia, nunca tive um caso que eu tenha aprendido na Polícia Federal, mas já teve de chefe de escoteiros, sargento de banda, que dava aula de música, professor de canto, que foi preso em Campo Largo também. É sempre alguém que tem, ele vai buscar alguma atividade que ele vai ser ligado com crianças. Outra coisa que a gente tem notado é que ele desenvolve alguns hábitos que possam se aproximar da criança. Por exemplo, ele tem diversos videogames em casa, ele tem um quarto decorado completamente com motivos infantis, com animais de pelúcia, com brinquedos. Isso para atrair a criança e depois eles poderem molestar. No primeiro momento ele se mostra como um amigo da criança e depois parte para o seu ataque, né? Ele tem uma técnica chamada de grooming. Ele assedia a criança, traz, começa a brincar, depois começa a oferecer bebida alcoólica, mostrar pornografia e usa isso para deixar a criança como um refém. Por exemplo, ele dá bebida alcoólica e fala, ah, agora se você falar alguma coisa, eu vou contar para o teu pai. Ele faz esse tipo de... Meio que de chantagia. Chantagem, é bem a palavra, chantagem. Qual é o alerta que se faz, então, para os pais, né, para ficarem atentos com relação a esse tipo de situação? Tem alguns traços que podem identificar a criança abusada. Por exemplo, nós temos desde gravidez, que é o caso mais óbvio, né? Então, sabe que a criança foi, no caso a menina, foi abusada. Dificuldades dificuldades para defecar, para urinar. A criança se torna mais arredia, tá? Boa parte dos pedófilos consegue captar crianças no mundo virtual, através de sites de conversa, de bate-papo, do Facebook. Cria um perfil falso, dizendo que seria uma criança da idade, e depois começa a se aproximar, até conseguir molestar a criança. Proibir o uso da internet não inibe isso, não protege a criança. A melhor forma é o diálogo. Ficar atento ao que a criança está fazendo. Colocar o computador num lugar que seja visível para todos. E o adulto também, o pai, também fazer isso da mesma forma. Tá? Não usar o computador escondido. A criança muitas vezes repete a atitude dos pais. Então, se o pai deixa o computador escondido, a criança também vai tentar usar escondido. Participar da vida virtual da criança também. Se a criança tem um Facebook, o pai também vai usar. Se a criança usar os jogos, o pai também usar, para ver o que a criança está fazendo. Essa é a melhor forma de proteção, o diálogo. Conversei então aqui com o Dr. Gastão Scheffer Neto, ele que é delegado da Polícia Federal e diretor da Associação dos Delegados Federais do Paraná. A entrevista completa você acompanha no site, no cbnfoz.com.br. Eu volto com você, Guilherme.